Salvador, Gol 2043, no gate 4, pushback, sanamento. Desculpa, time táxi. 2043. 2043 pro táxi com 170 bode 355, tá na galera. 2043 chega bem ainda no ponto de espera 1895, ajuste 1014, por favor. Livre táxi com ponto de espera 1895, meio cartaz, voo. Boa noite, voo 2043. Salvador, boa noite, igual 2043, próximo ao ponto de paridade 10. 2043, alinhar e decolar, 10, 150 graus, 62. Alinhar e decolar, 10, igual Salvador, Oceanel, 6390. Boa noite, 6390. Agora é Recife? Recife. Autorizado, 350, via Perisco 58. Decola, pista 10, sai da Puca, transição Caju. Controle 198, transporte 597. Recife 350, Perisco 58, 10. Queira da Puca, Caju, 198, 127, 6390. 6390 confirmado, 5127 no transporte para pushback acionamento. 5127, positivo, chamaremos. Bruno 043, decola os 22, controle 198, boa viagem. 198, boa. Salvador, Mike, 58 no localizador, visual Cocamo. Reporte externo, baixado travado. Reportar baixado travado, 9958. Livre pouso, visto no 0, 950 graus, meia dúzia. Livre pouso, 9958. A aeronave está modulando para o solo, foi inteligível a transmissão. Por gentileza, faça um check rádio e chame novamente. Ok, Mike Bravo Oscar. Ah, agora sim, Mike Bravo Oscar. Prossiga, Mike Bravo Oscar. Solicitando aí autorização, a aeronave está sendo rebocada para a remota 13 aqui na principal. Confirme o local onde está. 05. Gente, agora é um instante. Solo Salvador, aqui Golf Tango Golf, escuta. Siga Golf Tango Golf. Boa tarde. Solicito autorização para revocar a aeronave da posição 10 para a remota 12, por favor. Autorizado Golf Tango Golf, pushback e reboque, informe ao término no portão 12. Ok, rebocando a aeronave da ponte 10 para a remota 12, obrigado. Sistema 390, Cosma, Trent, ao push. Pode repetir, por favor? Cosma, Trent, ao push. Agora mesmo. Proxenar 6390, que informou? Que informou foi Golf Tango Golf. Gente, informe ao término na remota 12, Golf Tango Golf. Ok. Obrigado. 6310, Ocean Air, tá na escuta do solo? Na escuta, prossiga. Tem estimado pra gente, eu puxo? Ah, mais uns 10 minutos aí. Gente, obrigado. Mike Bravo Oscar, autorizado. Pushback e reboque. Atento ao gol que tá sendo rebocado pra remota 1-2. Informe ao término, Mike Bravo Oscar. Ok, autorizado, informará. Obrigado. Mike Bravo Oscar, fica atento ao gol que também está sendo rebocado para remoto na 2. Afirmativo. Atento aí, aeronave que está sendo rebocada para 2. Fechado travado, senhor 9958. Livre pouso, ficha 90, 950 graus, 62. Em 598 aos 4, no direito, no 219. 219, boa. Para Salvador, boa. Trip 99, 50 livros na sequência. Trip 89958, táxi via Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3. Favorável, CB. Previsto aqui a posição 03, o senhor fique atento ao sinalizador. Estaremos atentos, favorável, CB. Solo Salvador, aqui Golf, Cabo Golf, escuta. Gente do término do reboque, Golf, Tango Golf, frequência livre, boa noite. Obrigado, tirou. Ryanair 6310-6, puxa estacionamento. 3 horas, sendo táxi 6310. Reporta táxi 6310. Gente, Mike Bravo, uniforme, frequência livre, boa. táxi 6310, 139, 320, Natal. Patrulha Nova, siga vindo, no Pato de Tele 295, ajuste 1014, Nova. 295, obrigado. Sim, meu problema é 6310. 139. 139, gente, obrigado no voo. Valeu. Salvador, boa noite, é o Trip 5. 5216, informação Tango, solicita 150 para Aracaju. Trip, aceita 19 ou aguarda 15? Aceito. Maravilha, 190 autorizado, decola da 10, da Puca, Jamo, Jamo direto. Controle 198, transporta 5136. 190 autorizada, decola da 10 com a esquerda, Puca Jama, pós direto, 5136, controle 19852 ano 6. Corta, Tripe, chama pro push. Chama lá, Tripe. É 310 do Porto Certo. Boa noite, 6310. Ingressa e decola, o nosso tem que o 5 horas, o ajuste no zero, com alinhado, decolar com fim. A linha decola, 1015, é 310. Decola 58, controle 198, bom dia. 198, confirmado, 63, 19. Sem motivo. Obrigado. Em Salvador, boa noite, 6313, Oxalá. 6313, já ponto, deixa aqui. Nós foi, você lavou, 0 Salvador, boa noite, Azul 40, 70. 0 Salvador, reporte de tela, está checado. Reporte de tela, está checado, 40, 70. Salvador, boa noite. 6313, livrou. Xané 6313, boa noite. Táxi V Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 63. Azul 4070, ventos 150 graus, 059, autorizado, pouso, piscina 0. Repouso, 40, Santiago. Quatro zero sete zero, solo os 1-2, direito 1-2, 1 decimal, 1. Direito 2-1, 1, 4070.